presidência da República. Isso é um problema nosso. Administrar, dirigir, reger, ter poder, chefe de Estado, exercer governo, ter domínio. Palavras encontradas no dicionário, palavras controladas por você mesmo. Até hoje nós contraímos dois poros. Como se você faz o contrário, nada pode me calar, sou escarmento. Por isso vou continuar atingindo seu consciente como um vírus de computador. Mais rápido que o Death Flash, sou poderoso como qualquer vírus mortal. SOS, não adianta se desesperar. Esse é o ataque escarmento através das palavras. Começou a revelação, você pisou, massacrou, nos enganou, subiu mais rapidamente foi achado. Você foi desmascarado antes do carnaval. Você nasceu, cresceu, leu, aprendeu nas eleições, mas esqueceu do povo, então não adiantou nada. Agora sua vida ficou mais complicada. Agora você será punido e não terá como escapar. Perguntas foram feitas, você não soube responder. A contagem começou. Demorou, pensou, perdeu, aprendi isso com um amigo meu. Agora você vai sofrer as consequências pela traição. Com barulho até nas latas, muita fase foi quebrada. Prepare-se. A revolução do povo começou, ouça o ditado. Tudo que se faz aqui é que mesmo será pago. Assim segue a revolução contra esse governo falho. Minhas palavras são imortais como Highlander. Agora você também sofrerá um apagão, como anunciado por você na televisão. Nós votamos em você para você roubar nossa cara. Você usou para nos enganar. Só chegou a vez do povo juntar, reivindicar pelos direitos. Como dito, o povo unido jamais será vencido. Lembre disso. Para resolver o problema do emprego no Brasil, é preciso duas coisas: saber como fazer e querer fazer. Eu estou me propondo a fazer um pacto social. Estou me propondo, junto com o movimento sindical, junto com os empresários e junto com os especialistas, sentar em torno da estrutura sindical e da legislação trabalhista. É um escândalo, um dos grandes escândalos brasileiros que o país hoje esteja em defesa. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que pessoas que durante anos contribuíram com 4 salários mínimos estejam hoje recebendo 2 salários. Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. Para quem pensava que o protesto acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Essa é a hora e o povo tá bolado. Vai lutar e vai mudar. Conquistar o pai, o que é de direito. Buscar informação, agir, ganhar respeito. Tem que para isso ter que haver uma guerra civil, como você nunca viu no Brasil. Saia da frente que eu estou no pedaço. A tua tristeza cada vez mais.